Flores no jantar, só você não viu. Mensagem no seu celular, só que você não viu. Fiz um tema pra te ver dançar e você não ouviu. Tanta coisa que eu ia contar, só que você sumiu. Sei que não é tão popular um violão, um rio. Você parece que só quer viver no raso. Você parece que não quer me ver descalço. É que meu jeito é totalmente natural. Você não viu? Mensagem no seu celular, só que você não viu. Fiz um tema pra te ver dançar e você não ouviu. Tanta coisa que eu ia contar, só que você sumiu. Sei que não é tão popular.